você. Ficar ao relento, lamento, não corra atrás como deve. Sei que quando eu desisti, talvez tenha perdido a fé. Então qual é que leva a gente a continuar? Produzir o melhor beat, a melhor rima, o que será que leva a gente a pregar o hip hop? Ver vários manos parados em estado de choque, contemplar o colorido dos grafites na cidade, ver a dança dos b-boys cheia de vitalidade. O que me envolve é a poesia que é feita de coração, que apenas um gesto levanta a multidão. O rap quer atenção e não picaretagem. A voz da rua é deturpada, pouco som de verdade. Está faltando coragem, talvez disposição, pra aguçar os sentidos, pra colher gratidão. Tá faltando olhar fixo, pouco mais de atenção. O hip hop persiste correndo na contramão. Mas até que ponto o meu compromisso valeu a pena? Se continuar no hip hop talvez seja o meu lema. A minha aposta é por um dia melhor, onde rappers usem a voz em benefício de nós todos, sem distinção. A tentação já não existe, acabaram suas batalhas, não tem razão pra revide. Transformando, musicando a história, fazendo arte, educando, melhorando a criação, fazendo parte, semeando um mundo melhor, dando exemplo, revolucionando e não narrando o fim dos tempos. Talvez seja mesmo isso que me faz continuar, embora eu tenha a opção de apenas me acomodar. Não serve pra mim o desatino. Levo comigo a consciência que eu aprendo e ensino. Pois só assim a gente vai se multiplicar. E que no mar de consciência a gente possa navegar tranquilamente numa só corrente. O apego à matéria já não cabe na gente, mas solidários num ato involuntário, onde todos somos um e não há mais adversários. A proposta do rap não era a gente se aliar. Então vou recitar meu verso de um jeito peculiar. Quem não quer ser rei, se apresente, nossa vida vale mais, não fique indiferente. Quem não quer ser rei, se apresente, nossa vida vale mais, não fique indiferente. Quem não quer ser rei, se apresente, nossa vida vale mais, não fique indiferente. Se apresente, se apresente, se apresente, não fique indiferente. Se apresente, nossa vida vale mais, fique indiferente. Se apresente, nossa vida vale mais, não fique indiferente.